de Tracuatema, pra todo o Pará. DJ Júnior Ribeiro. Sua festa em áudio. E produção profissional. Talento, talento e profissionalismo em primeiro lugar. No 12 é pros fracos. Os fortes não têm limites pra fazer a galera pirar. E aí, DJ, manda ver! Alô! Dançar a noite inteira, não tô de brincadeira. O bravo salde, a equipe de som, ele faz lirar. A moçada já chegou! Só na batida, faltando pressão. A galera tá curtindo e pirando cabeção. Eu quero ver o som batendo, o grave fervendo. A galera louca, com tudo estremecendo. No bravo sound rola muita curtição. É o som automotivo que balança o povão. Tá gravando? Então grava ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grava ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. DJ Júnior Ribeiro, tocando as balas do momento. E aí, DJ, manda ver! Desse jeito cê me deixa louca, botando a toda na minha boca. Eu sei que você vai, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. A periquita boa, a periquita boa, a periquita boa, ou em cima do pular. A periquita boa, a periquita boa, a periquita boa, ou em cima do pular. Yeah, infiel. Estou te expulsando do meu coração. Assumo as consequências dessa traição. Eu vou te honrar. Eu vou te assumir. quando não merecer. Pra trás e mais no beat, é o Neto em ação, traz a garrafa. tava de Xandão, por quê? Olha o crocodilo aí, olha, olha, olha o crocodilo, pode crer. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Olha a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá uma dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. DJ Júnior Ribeiro, Júnior Ribeiro, detonando no Pará. E aí, DJ, manda show! Alô! Ela tá doidinha, já tá safadinha, querendo é me provocar. Ela sempre quica dedo na boquinha, assim só vai me conquistar. E vai de ladinho, vem devagarinho no pop e ela vai dançar. Segura a bicada, menina danada, no ninho do agarrar. Eu vou te agarrar, eu vou te agarrar. Dá mole, que eu vou te agarrar. Dá mole, é, que eu vou te agarrar. Fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu. Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu. Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu. O sonho das menazadas é o mesmo de todo dia. O sonho das menazadas é o mesmo de todo dia. Com uma puta gostosa, com roupa de academia. Com uma puta gostosa, com roupa de academia. Eu não quero saber, eu vou tacar. Eu não quero saber, eu vou ter que tacar. Eu não quero saber, eu vou tacar. Eu não quero saber, eu vou ter que tacar. Se ela não for gostosa, a roupa que fez ficar. Se ela não for gostosa, a roupa que fez ficar. Se ela não for gostosa, a roupa que fez ficar. Mas a brequinha eu tô comendo. A brequinha eu tô comendo. A outra eu tô comendo. Eu só quero taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. A baixinha eu tô comendo. A magrinha eu tô comendo. Eu tô comendo, eu só quero tacar dentro. E depois eu não quero saber, eu só quero tacar dentro. E depois eu não quero saber, eu só quero tacar dentro. E a frentinha eu tô comendo, a frentinha eu tô comendo. A lorinha eu tô comendo, eu só quero tacar dentro. Mais uma com a marca Eduardo da Leite. Arregaçando o gravizão. Música. sonho da minha nasada é o mesmo de todo dia. O sonho da minha nasada é o mesmo de todo dia. Com uma puta gostosa, com roupa de academia. Com uma puta gostosa, com roupa de academia. Eu não quero saber, eu vou tacar. Eu não quero saber, eu vou ter que tacar. Eu não quero saber, eu vou tacar. Eu não quero saber, eu vou ter que tacar. Se ela não for gostosa, a roupa que fiz ficar. Se ela não for gostosa, a roupa que fiz ficar. Se ela não for gostosa, a roupa que fiz ficar. Mas a pretinha eu tô comendo. A pretinha eu tô comendo. A outra eu tô comendo. Primeiro de Trancapela. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. Mano, tá tipo Bob e Hermina, bombo granada. Vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Beleza, tá querendo mudar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, porque essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Objetivo, objetivo. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. DJ Júnior Ribeiro. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba lá. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. Mano, tá tipo Bob e Hermina, bombo granada. Vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Beleza, tá querendo mudar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, porque essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Taca, taca, taca, taca, taca, taca. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, presta atenção. Olha só, presta atenção. Esse é o DJ Malboy Produções. DJ Júlio Ribeiro. Tocando as malas pro momento. DJ Júnior indo no 12. Vem com superlade. Vem com superlade. Vem com superlade. Vem com superlade. Alô, Belly! Aê, novinha, chama pro rolê todas amiguinhas. Vamos tomar banho todo mundo de piscina. Limão e sal com garrafa de tequila. Gold label para todas as bandidas. Então vem, superlade é o furacão. Então vem, DJ Volta e Alisson também. Dieguinho tá mandando e as novinhas rebolando, vai! Vem com superlade. Vem com superlade. Vem com superlade. Vem com superlade. Vem com superlade. Para tudo, é isso mesmo, produção. MC Dourado na voz e DJ Mary na produção. Mano, essa vai explodir. Vem com superlade. Vem com superlade. Com superlade. DJ Júnior Ribeiro, de Trancapela. Vem com superlade. Do Pará. Vem com superlade. Alô, Belly. Então vai, vai atrás da aparelhagem. Então vai, escondido eu gosto mais. Então vai, é de aventura que ela gosta. Então vai, sentar no colo do papai. Então vai, aqui é o bonde da humildade. Então vai, quando eu pegar tu pede mais. Então vai, hoje eu sou seu daquele jeito. Então vai, conta pra alguém, não quero mais. Bonde da humildade agora que tá chegando. Quilômetro 25 do Tauá tá ostentando. Bota o capacete, olha a pedrada, sai dançando. Várias novinhas, várias bebidas. Bonde da humildade, sente a vibe, sente o clima. Porque essa noite eu vou te pegar todinha. Só vou te dar um papo, esquece tudo no outro dia. Então vai, vai atrás da aparelhagem. Então vai, escondido eu gosto mais. Então vai, é de aventura que ela gosta. Então vai, sentar no colo do papai.

gosta. Acha o Pokémon e pega na, pega na, pega na, pega na Pokébola. Acha o Pokémon e senta na Pokébola. Acha o Pokémon e pega na Pokébola. DJ Júnior Ribeiro. Alô? Acha o Pokémon e senta, senta, senta, senta, senta, Pokébola. Senta, senta, senta, senta, senta, Pokébola. Senta, senta, senta, senta, senta, Pokébola. Senta porque tá lançando e a menina tudo gosta. Acha o Pokémon e senta na Pokébola. Acha o Pokémon e tal. Então, DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Ela foi seu vídeo no Face, caçando Pokémon. Que por troca atrevida, o bonde tá galudão. E tipo, bem gostosinho do jeito que a mina gosta. Acha o Pokémon e pega na, pega na, pega na. Cheirosão e bem trajado, as meninas pede a linha e já quer colar do lado. O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? O DJ Carlinho é putão treinado, MC Flavinho é putão treinado, esse amigo envolvido é putão treinado. Pega a novinha, nossa tétrica, pega a novinha, nossa tétrica, masticado de balinha e muito mal de lança. Bandido não cansa, bandido balança, bandido não cansa, bandido balança. Tá piscando no passinho e joga a risca mais piranha. Bandido não cansa, bandido balança, bandido não cansa, bandido balança. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. DJ Júnior Ribeiro, detonando no Pará. Tudo pronto. Alô, Melly. Eu vivo tudo que quando eu ligar. Cheirosa, gostosa, só fica com a bacão. Gosta de tudo que vê, gosta de olho e cordão. Gosta de levar vida com ostentação. Menina linda, cheirosa, gostosa, só fica com a bacão. Gosta de tudo que vê, gosta de olho e cordão. Gosta de levar vida com ostentação. Alô, Melly! DJ Júnior Ribeiro, tocando as balas do momento. É que na balada, ela gosta de xingar. Prefere rádio, não gosta de celular. Roupa de grife, ela compra toda loja em Copacabana. Joga o cabelo e debocha, perfume caro. Ela gosta de beber, desce até o chão. Com bico de Angelina Jolie, bijuteria. Ela sente alergia, mega diamante. Tira a capa de revista, menina linda, cheirosa, gostosa, só fica com o patrão. Gosta de tudo que vê, gosta de ouro e botão. Gosta de ler na vida com ostentação. É que na balada, ela gosta de xingar. Prefere rádio, não gosta de celular. Roupa de grife, ela compra toda loja em Copacabana. Joga o cabelo e debocha, perfume caro. Ela gosta de exibir, desce até o chão. Com bico de Angelina Jolie, bijuteria. Ela sente alergia, mega diamante. Vira capa de revista. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Menina linda, cheirosa, gostosa, só fica com bacão. Gosta de tudo que vê, gosta de olho e cordão. Gosta de levar vida com ostentação. Menina linda, cheirosa, gostosa, só fica com bacão. Gosta de tudo que vê, gosta de olho e cordão. Gosta de levar vida com ostentação. Alô, Melly! DJ Júnior Ribeiro, tudo ok? Então solta o é som! É que na balada, ela gosta de chegar. Rock doido, rock doido, rock doido.

agora ele é DJ do pop. Agora ele é DJ do pop. Ele agita a galera, ele vai dando seu alô. É DJ considerado. Valdos Quest, Marilito. Do Paulo Pantanão. Essa latinha, o verão chegou, já estou no clima, nessa onda eu vou fazer o agito, tô na pressão, tô terror, tô motivo, Leão Aguiar é que comanda esse paredão, as moleques estão curtindo o Paulo Pancadão, só tem as top, só tem paradão, te segura na porrada do nosso gravizão. Tem a neguinha, a lourinha e a ruiva no Paulo Pancadão, as moleques vão à loucura, nesse verão vão invadir sua praia, o terror automotivo vai fazer a farra. Já despertei, novinha, te prepara. Então aponta pro animal e taca, taca, taca. Põe pro animal, já despertei, novinha, te prepara. Então aponta pro animal e taca, taca, taca. DJ Eduardo da Leite, arregaçando o gravizão. Alô! O baile tá lotadão, te prepara aí, novinho. O baile tá lotadão, te prepara aí, novinho. Prepara na posição, na batida é demais. Então desce de ladinho e joga o bumbum pra trás. Vem com a gente nesse clima, na pegada envolvente. Deixa tudo nos corinhos, passa dois pontos. Vem que a guia toca tudo e a novinha pede mais. Aqui ninguém é de ninguém, a gente vai. Mano, mano, tô tipo bom. DJ Júnior Ribeiro, de Mateus. Aê, DJ Luiz Cláudio. Mostra a becada pra Indiana aí. No 12 é pros fracos. Curiosa porque escutou, porque ouviu falar de uma tal de bicada, quer experimentar, sentir essa pegada. Ela se arrumou, fez unha e cabelo, ela se perfumou, ligou para as amigas pra tomar uma gelada, sair pela cidade procurando o águia. Ela viu o DJ Wesley e o DJ Nandinho saindo pra festa falando no tal de Ninho. Foi que a Indiana ficou assustada quando o Alice e Juninho lhe deram uma bicada. Dali que dá-lhe a bicada, dali que dá-lhe a bicada, dali que dá-lhe a bicada. Dali que dá-lhe a bicada, dali que dá-lhe a bicada, dali que dá-lhe a bicada. Olha a bicada do meu águia! Essa é mais uma do Jota, hein? E DJ Luiz Cláudio. Essa pegada, ela se arrumou, fez unha e cabelo, ela se perfumou, ligou para as amigas pra tomar uma gelada, sair pela andava assim, Brigita, menina, desce devagarinho. Brigita, menina, desce devagarinho. Eu fui num baile com os amigos e o DJ mandava assim. Alô! Brigita, menina, desce devagarinho. Mais um pouquinho, então desce mais um pouquinho. Mais um pouquinho, então desce mais um pouquinho. Mais um pouquinho, Brigita, menina, desce devagarinho. DJ Júnior Ribeiro! Júnior Ribeiro! Detonando no Pará! Tudo pronto! Alô! E nesse baile muito foda, o MC mandava assim. Tá gostosinho, melhor pra mim. Tá bom agora, libera essa periquita e tira ela da gaiola. Tá gostosinho, melhor pra mim. Tá bom agora, libera essa periquita e tira ela da gaiola. Tá gostosinho, melhor pra mim. Tá bom agora, libera essa periquita e tira ela da gaiola. Tá gostosinho, melhor pra mim. Tá bom agora, libera essa periquita e tira ela da gaiola. Júnior Santorini, o rei do eletrofluxo no Brasil. Os amigos, o DJ mandava assim. Brigita, menina, desce devagarinho. Brigita, menina, desce devagarinho. Eu fui num baile com os amigos e o DJ mandava assim. Brigita, menina, desce devagarinho. Brigita, menina, desce devagarinho. Mais um pouquinho, então desce. O Croco tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te dar ali dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Então faz a boquinha novinha pra mim e começa a rebolar. Então faz a boquinha novinha pra mim que me corto vai tocar, tocar, tocar, tocar, tocar, tocar, tocar, tocar, tocar, tocar. Então desce novinha, então sobe novinha, que o Patrese vai tocar. E com o Marlon Beat, a galera vai doidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar. Endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. DJ Batidão, DJ Júnior Ribeiro do Pará. O Croco tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te dar ali dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Então faz a boquinha novinha pra mim e começa a rebolar. Então faz a boquinha novinha pra mim. Deixa elas malucas, deixa elas malucas. 7, dia Betetuba. Deixa elas malucas, deixa elas malucas. Bianca. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. Ela não pode ver um DJ que já vê cheia de fone. São as famosas Maria Microfone, Maria Microfone, Maria Microfone, Maria Microfone, Maria Microfone. DJ Júnior Ribeiro. Ela não pode ver MC que já vê cheia de fone. São as famosas Maria Microfone, Maria Microfone, Maria Microfone, Maria Microfone. Naquele pique. Só touro brabo, me chamam de proibido, porque eu vicio rápido. Combinação perfeita, 7 cervejas e maconha. A novinha viciou, tá tudo curtindo a onda. Bagulho alto, é nós dois no ar-condicionado. Eu viajando e tu, e só fazendo o que eu falo. Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo. Em cima, em cima, em cima, em cima. Rapaziada, só os usuários. Canta comigo agora, no ritmo lentinho. Vem que vem. Nossa família é do Argola. Vamos fazer o símbolo da nossa história. Família Trevinhos, sempre ostentando e curtindo. Chegamos e voltamos pra ostentar. Com a família Trevinhos, o bicho vai pegar. Chama as meninas, as selecionadas. Meninas Trevinhas estão ligadas. Pega as caixas de uísque pra comemorar, porque o nosso lema é ostentar. Traz o balde de gelo e pra começar, 3 de Red Label e 6 de Old Bar. Só no Red, só no Odipá, família. Tecnomachine!